Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, estamos aqui para começar mais um programa do podcast Bancada Azulina, o podcast de número 16. E hoje aqui comigo temos Lucas Oliva. E aí, Lucas, como foi a semana? Como foram esses dias? Diga aí, meu velho, como você está? Eu tô bem, uma semana com uma mistura de sentimentos, né? O nosso dragão venceu duas vezes. Mas ao mesmo tempo tivemos uma grande perda, que foi nosso companheiro proletário Neto Brito, nos deixou nessa última sexta-feira, aos 30 anos, uma vida que se foi, uma vida breve, mas que deixou muitos frutos. Neto é um dos fundadores do Movimento Azulino, antes de tudo um proletário apaixonado, mas que por ser designer foi galgando outras áreas, inclusive foi funcionário do Confiança, chegou a revolucionar as redes sociais do Confiança, a maneira como o Confiança se comunicava com o torcedor, e o trabalho dele foi tão, ficou tão nítido a qualidade de trabalho dele, que ele foi levado pro Vitória na Série A o ano passado. Ele trabalhou no Vitória, só que com o rebaixamento do clube baiano, ele, entre outros profissionais, foi demitido do Vitória, voltou para Aracaju e que, infelizmente, de uma maneira muito rápida, nos deixou essa última sexta-feira. A torcida se mobilizou, fizemos faixas com o nome dele, ele foi homenageado durante todo o jogo de hoje e o Dragão conseguiu uma belíssima vitória, jogando muita bola, e ela com certeza é dedicada a Neto, que Não deixará nossas mentes jamais, né? É um torcedor proletário muito importante e é eterno, a gente vai manter sempre viva a memória dele. Essa vitória de hoje foi para você, Netão, onde você, em qualquer lugar onde você esteja. Um abraço, amigo. Valeu, fique, descanse em paz, Neto. E comigo também tem Jones Ribeiro. E aí, meu querido, como foi sua semana? O que é que você tem para nos dizer nessa abertura de programa? Fala, Mike. Fala, torcida azulina que acompanha aqui o Bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Uma saudação especial para Neto, que eu tenho certeza que está nos ouvindo. Uma saudação especial para as mães, hoje dia das mães, para todas as mães proletárias desse Brasil. Uma semana, como o Lucas disse, uma mistura de sentimentos pela morte, pelo passamento do Neto, um rapaz muito jovem, importante na história do Confiança, nas redes sociais, fundou essas páginas que hoje estão no Facebook. Elas surgiram no finado Orkut há bastante tempo, ele sempre foi um dos moderadores, então é um cara que tem servido bastante, que merece toda a homenagem. Duas vitórias muito boas, uma proposta diferente de jogo, isso é muito importante. Confiança conseguiu jogar de uma forma na semana passada, no meio de semana, numa forma no final de semana, a gente vai ter muito o que comentar. Beleza, e além de Neto, gostaria de dedicar esse programa às mães proletárias e representada aqui por Ellen Graça, que hoje não pôde participar do programa, mas que está sempre aqui com a gente comentando e cornetando nesse nosso podcast. Bem, então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro jogo da semana, que nós não cobrimos, que foi Confiança Sampaio Correia 0, Confiança 2, Confiança classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste, gols de Tito e Renan Gorni. E aí, Lucas, você que viu esse jogo pela TV, conseguiu sobreviver àquela pressão? Quantos infartos você teve? Não, engraçado que tem um ano que eu tô aqui no prédio e acho que foi a primeira vez que os vizinhos me conheceram assim como torcedor, né? Eu fiquei escutando o jogo aqui, vi pelo YouTube, pelo na varanda, e aquela suadeira, aquela emoção, e na hora dos gols, aquela gritaria, eu acho que os vizinhos não estavam acostumados. E foi aquela muita emoção, e aquela máxima de Waldson, né? Na hora do filé, quem come é o Confiança, porque a gente teve vários jogos contra o Sampaio. Tínhamos perdido aqui em casa de 2-0, não conseguimos vencer o primeiro jogo da Copa do Nordeste com 0-0, esse 2-0 foi pelo brasileiro, né, na estreia, mas na hora do jogo que vale, sei lá, ainda tem uma discussão se vale 1,5 milhão, tem gente que tá dizendo que tem que ver ainda os outros confrontos, né, pra ver se a gente vai cair no grupo 3 ou no grupo 4. Exatamente. Mas o fato é que quando valeu a bolada do dinheiro, a cota e entrar na fase de grupos do Nordestão, a gente foi lá e venceu o jogo, entendeu? Então, essa é a história do Confiança, né? Essa é a história que não é retilínea, É uma história cheia de curvas, cheia de tamborelos, e é por isso que esse clube é tão apaixonante, né? E como o Jones já tinha pontuado inicialmente, realmente a proposta de quarta-feira, lá no Castelão em São Luís, foi totalmente diferente da de hoje, né? E quarta-feira o Confiança não teve vergonha nenhuma de ficar atrás da linha da bola, atrás da intermediária defensiva, todo fechadinho, e jogou para uma bola e conseguiu a classificação. Já hoje, que a gente vai comentar logo em seguida, hoje o Confiança jogou muita bola, né? A gente vai comentar isso aí. Mas no mais, a vitória, a classificação contra o Sampaio renovou os ânimos, deu confiança a todos os jogadores, ao técnico, à torcida, e coroou essa semana de vitórias hoje, né, em cima do ABC. Foi uma semana maravilhosa, né, questão de resultado esportivo. Beleza, beleza. Jones, você que é o cara que já esteve nas quatro linhas e que melhor entende aqui do nosso grupo de tática, estratégia de jogo, como você enxergou essa tática do Confiança de ir bem fechadinho? O que é que você achou que faltou? Eu tenho uma opinião sobre isso que depois eu vou falar, mas eu quero ouvir primeiro a sua. O que é que você achou que foi muito positivo e o que foi negativo poderia ter sido melhor para a gente não sofrer o tanto que sofreu na quarta-feira? Na terça, desculpa. Sim, na terça. O Confiança, ele, nessa semana, né, 5, 6 dias, ele, eu estava dizendo, comentando antes do podcast, que ele está exorcizando demônios com os pezinhos no chão. Isso é importante. Vários demônios têm sido exorcizados. É o demônio de não conseguir vencer o Sampaio, havia bastante tempo não vencíamos. Hoje, o demônio de não vencermos o ABC também vencemos, que há bastante tempo a gente não conseguia uma vitória. Um demônio muito importante, vencemos no Batistão, depois de, eu não olhei a data, mas deve ter um ano que a gente não vencia no Batistão pela Série C. A última vitória tinha sido contra o Salgueiro, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da terceira divisão do ano 2018. E também o demônio de não conseguir apresentar um futebol bom, agradável aos olhos. Eu creio que o time começa a fazer isso. Claro que com os pés no chão. Mas para mim o que faltou no jogo de terça-feira contra o Sampaio Corrêa, duas coisas. Primeiro é que o clima era muito ruim no Confiança. O Confiança precisava de uma vitória importante, ainda que não com desempenho melhor dos mundos, mas o Confiança precisava de uma vitória importante para virar a chave. E o time conseguiu vencer, essa chave virou. Mas eu acho que o time faltou um pouco tocar a bola com o Sampaio Corrêa. O time, em determinados momentos, ele ficou muito defensivo, o que não é problema. Mas quando ele ganhava a bola, ele devolvia muito rapidamente. Eu acho que esse foi o maior problema. O problema de não conseguir tocar a bola para achar espaço de forma rápida, lógico, porque é a tônica do futebol moderno. Isso a gente não fez. Mas é o que a gente fez. Teve muita entrega, isso valeu muita pena. Muita dedicação dos jogadores. Atenção do primeiro ao último minuto. E, diferente de Lucas, eu acho que nós não sofremos muito contra o Sampaio Corrêa. Se você analisar friamente o jogo, acho que ele teve um chute perigoso, que foi uma bola que o Ulisses conseguiu escapar e chutou no canto direito de Jean para fora, passou até bastante longe. Nós não sofremos contra o Sampaio Corrêa. Foi um jogo que foi muito mais... O sofrimento foi muito mais emocional da nossa parte, uma questão muito mais subjetiva pela fase que o time vivia do que pelo próprio desempenho do adversário dentro das quatro linhas. Beleza. Uma coisa que eu ia comentar depois da fala de Lucas e me esqueci. Lucas, os meus vizinhos me conhecem desde o jogo contra o Flamengo. Não, e eu concordo bastante com a análise do John. Oi, fale. Fale, Lucas. Não, pode, beleza. Pode continuar. Sobre a análise de Jones, eu concordo bastante. O time teve esse problema e eu vou botar na conta do nervosismo. Eu falei no YouTube que o Confiança precisava estancar a sangria. Então, e aquilo estava muito na cabeça dos jogadores. A gente comentou há uns 2 podcasts atrás que o time entrava cabisbaixo, com a orelha murcha. Então, de fato, o medo a gente sentia, principalmente na primeira metade do primeiro tempo, de perder aquele jogo, de aumentar aquela crise, enfim, do fundo do poço ter mais um alçapão, era muito nítido. Então os jogadores, eles não conseguiam dar 2 toques na bola, não conseguiam mal conduzir a bola. E aí, à medida que o jogo foi entrando no ritmo normal e que as coisas fora do campo foram ficando cada vez mais fora do campo, o time passou a se comportar melhor. Mas eu ainda senti falta de algumas coisas que dava para melhorar, porque a gente vai enfrentar esse tipo de jogo defensivo já próximo sábado contra o Imperatriz, por exemplo, que é conseguir puxar um contra-ataque. Confiança falhou muito nesse ponto, de tanto de toque de bola, mas às vezes o Sampaio, principalmente depois do primeiro gol, ele estava aberto e o Confiança não conseguia tocar toca duas bolas simples, deixa um jogador na cara do gol, mas as bolas ou estavam sendo muito esticadas, ou jogavam lá para Tito dar o jeito dele. É, enfim, isso para mim faltou e eu espero que o Daniel tenha se atentado a isso, porque nós, todos os jogos... Mas Mike, hoje nesse quesito teve uma evolução, viu? Sim. Hoje o Confiança estava subindo com muita objetividade. É, até porque o ABC permitiu isso, o ABC foi bem franco para jogar em casa, o que me surpreendeu. Eu imaginava o ABC mais fechado. Foi. O ABC foi buscar a vitória mesmo. É, então, só pra fechar essa coisa do Sampaio, eu acho que a principal coisa... Assim, claro que o principal foi a cota da Copa do Nordeste. De fato, Lucas, com a entrada do Sport, a gente fica ali na última vaga, dependendo se algum time melhor ranqueado for eliminado por um pior ranqueado, como a gente eliminou o Sampaio. Então, a gente está na dependência de Campinense ou Juazeirense eliminar, respectivamente, Náutico ou CRB. Se acontecer uma dessas eliminações, a gente vai para o grupo 3, ou mais se um desses passar, a gente acaba caindo para o grupo 4, já que o ano passado não tinha o Sport, e esse ano o Sport voltou, e o Sport é melhor ranqueado que a gente. Mas retomando... 4. Oi? Qual é a cota do grupo 4? 825 mil. Pronto, exatamente. Pelo menos, né? Porque isso pode sempre aumenta de um ano para o outro. Só que, falando esportivamente, eu senti que essa retomada da vitória, essa tranquilização do ambiente, ela foi fundamental. Inclusive, fundamental para o jogo de hoje, que a gente vai começar a analisar ele agora. Porque dentro daquela pressão, era a crítica da imprensa, a crítica da torcida, protesto da torcida, as coisas não davam certo, era Jean que falhava, chegava na frente do gol e chutava a bola para fora, enfim. Como derrota atrai derrota, dessa vez a primeira vitória atraiu a segunda a vitória. E, principalmente, não foram vitórias ao acaso, como foram no início da temporada. Foram vitórias consistentes, então... Construídas, né? Construídas, com tanto no São Luís, onde o time entrou com a proposta defensiva que era correta e foi muito bem nela, então a zaga se portou muito bem, tanto nesse Inclusive, jogo... Inclusive, acho que tem que repetir nesse próximo jogo lá em Imperatriz, tem que jogar do mesmo jeito que jogou no Castelão. Sim, sim. E esse jogo, então, que a gente pegou um time que veio de uma... fez uma boa apresentação pela pré-copa do Nordeste contra o Altos. Diego Rosa acabou com aquele jogo. E veio pro Batistão, jogou franco, foi pra cima do Confiança pra buscar a vitória. E a gente conseguiu fazer um bom jogo. Melhor jogo do Confiança no ano, na minha opinião. Então, começando aí a falar desse jogo ABC e Confiança. Lucas, você que tá ansioso pra falar desse jogo, fale aí. O que é que você achou? E fala do meu menino Vertinho, que voltou e já, só a presença dele já trouxe duas vitórias. Everton tá no DNA proletário, né? É um jogador que faltava ele, essa experiência dele sair. Foi pro mercado paulista, fez uma grande Série A2 do Paulistão com o Água Santa. E eu acho que essa experiência só enriqueceu ele ainda mais. Porque ele, jogador, Everton já é, né? Um grande jogador. Eu sei que a torcida do Confiança muitas vezes implica com ele, mas é uma característica da torcida do Confiança implicar com quem pode entregar alguma coisa. Ela meio que esquece aqueles que não entregam nada, ela esquece. Mas quem pode entregar alguma coisa, a torcida do Confiança implica. E Everton é um caso desse. E me parece hoje, Everton tá imponente em campo, né? Senhor das ações, sabia tudo que parece que o Batistão era a casa dele. E voltou com tudo, uma grande estreia, já chegou essa semana, já estreia e comandou o meio de campo, comandou o time nessa vitória maravilhosa, né? E com isso todo mundo rende, né? Jean, que era o nosso goleiro chama-gol, hoje fez uma defesa impressionante, né? Fez uma defesa impressionante, ele se esticou todo, foi pegar ali no canto direito, podia ser 1-0 ABC, e também teve a sorte que a gente tava cobrando, né, Jones? O cara do ABC enorme, aquele atacante, maior do que Anderson, maior do que o Simon, cabeceou, não susto, defendeu a bola, bateu no travessão, e novamente o Confiança se safou do primeiro gol do ABC, que depois não veio nem a se concretizar. e o time todo jogando. A raça do Thiago Enes na lateral direita, né? É um cara que falta um pouco mais de técnica, aquele cruzamento mais qualificado, mas ele entrega muito, um cara que se joga na bola, chama a pessoa, pede o apoio da torcida. A torcida tá gostando muito dessa raça do Thiago ali na lateral direita. E no mais, eu acho que o time todo, o Vila cresceu com a presença de Everton. É claro, perdeu um gol inacreditável, aquele gol que eu tava vendo aqui agora na TV Dragão. Ele fechou o olho e chutou com muita força. Ele tava muito perto, podia, era mais jeito ali. E aí, como ele chuta muito forte, o goleiro, muito bom, parecia Everson. Os tempos de Everson aqui no Confiança, o goleiro do ABC pega a bola explode no travessão e Vila não abre o placar pra gente, né? E grande atuação do goleiro do ABC. Por isso que eu concordo com o Mike, que foi a melhor atuação do Confiança nesse ano de 2019, né? O goleiro do ABC tava tirando todas, pegando tudo, e só aos 89 que Radar consegue escapar ali, não sei se é Everton, que Everton tava sempre acionando ele ali muito bem, e Radar dá na medida. O Confiança tava com três jogadores ali no comando de ataque, achei interessante isso. E aí o Bruninho, que é um cara mais de lado, mas como 9, cabeceou para baixo e fez o gol, né? Dragão 1-0, saímos da zona do rebaixamento, tava vendo aqui, só falta um jogo dessa rodada, que é amanhã lá na Paraíba, que é o Botafogo contra o Santa Cruz. E seja qual for o resultado, o melhor é que seja um empate, que o Botafogo e o Santa ficam atrás da gente, tem um 13 também que tá atrás da gente. Mas se houver vencedor também lá, tanto o Botafogo como o Santa, um deles passa o Confiança, mas o Confiança não vai para a zona. É isso. Então já é um grande avanço para a gente ir com moral lá para Imperatriz, que pelo que eu vi é a pior viagem possível dos nossos adversários. A pior viagem é para Imperatriz. Parece que são 4 horas de ônibus de São Luís até Imperatriz. A cidade muito longe, uma viagem muito cansativa. Não sei qual foi o time que jogou agora. A turma toda reclamando da viagem. Então vai ser uma puta de uma viagem. Eu acho que o Confiança tem que jogar daquela maneirazinha como jogou no Castelão contra o Sampaio. Por uma bola, fechadinho, deixa o Imperatriz se complicar com a bola, errar, e a gente só na boa, só vai na boa. Então, Mike, eu acho que o time tá se entregando, entrou já na ideia do técnico. Eu acho que Daniel Paulista foi importante a manutenção dele, é um cara vencedor. E com certeza vai ser vencedor também como técnico. Eu acho que só tá um pouco destoando do nosso time. São dois jogadores, né? Você e Jones, me corrijam se eu estiver errado. Que é o Felipe Lima e o Tito. Que são jogadores bolinha no pé, né? Eles não estão bem fisicamente. O Felipe Lima ainda mais está muito abaixo e não está entregando, tá entregando muita coisa em campo. Está me incomodando muito o Felipe Lima essa temporada. Porque ele já tá tendo uma sequência e chegou a hora dele começar a jogar. Ele só fez aquele jogo contra o Vitória, que ele foi bem, acertou aquela falta maravilhosa. Hoje ele teve uma chance na mesma posição e não conseguiu reverter. Mas tá me incomodando muito o Felipe Lima. É um cara que tá destoando ali no meio e, infelizmente, ele também não tá criando muita coisa. Tá muito lento, tira uma bola dele com muita facilidade. Tito hoje, é porque a posição de Tito é muito complicada também, né? Você jogar de costas pro zagueiro, ele conseguiu algumas faltas importantes, mas é um cara que me incomoda. Eu acho que ele podia se entregar mais, podia ir de encontro à bola, buscar mais, lutar mais, né? Pô, eu vejo o Messi dando combate em zagueiro porque Tito não pode dar, pô. Então, é isso que me incomoda muito em Tito, entendeu? Mas eu também concordo que ele melhorou um pouco, ele tava sendo uma negação e hoje já vem melhorando, para e passo. Mas, no mais, alegria, né? Pela vitória. E agora torcer pro Dragão chegar inteiro lá em Imperatriz para fazer um bom jogo lá e complicar a vida do Imperatriz, que tá na nossa frente, né? Tem 4 pontos. Beleza. Jones, sua visão do jogo, o que mudou, o que fez com que o Confiança fizesse a melhor partida do ano, ou pelo menos a melhor partida na Série C dessas 3 que ele já fez? Foi só o fator Everton, foi o fator emocional, foi tudo junto, enfim. Como você enxerga essa melhora do time nesse jogo de domingo? Eu fiquei aguardando o comentarista fazer alguma coisa sobre o jogador Ari Fontoura do Confiança. Bora, Magá! Um abraço pra você, meu. Grande revelação do comentário esportivo de ponto. olha, Mike, o Confiança, eu acho que foi realmente um somatório de coisas que aconteceram e que fizeram o time melhorar desempenho. Mas alguns, acho que dois episódios atrás do nosso podcast, eu fazia uma reflexão aqui com vocês. Eu perguntava, olha, Confiança jogou bem contra o Sampaio Corrêa aqui pela Copa do Nordeste, perdemos bastante gol e por isso não vencemos a partida. Mas eu perguntava, por que nós vencemos? Ou por que nós jogamos bem, melhor dizendo? Nós jogamos bem porque o time estava evoluindo? Nós jogamos bem porque o Sampaio estava muito focado? Nós jogamos bem porque o Sampaio estava se poupando por conta do retorno, do jogo da volta, por conta do Campeonato Brasileiro da Série C? Eram muitas indagações. Para mim, agora eu já posso dizer com um pouco mais de segurança que o time está evoluindo bastante. Tem que ter os pés no chão, porque futebol, tudo muda de uma hora para outra. Né? Às vezes uma derrota que não deveria acontecer muda tudo, uma vitória como muitas vezes não deveria acontecer, acontece também, muda tudo. Mas o time está evoluindo, isso me agrada. O time realmente teve a melhor partida do ano. Eu brincava até com os companheiros lá de arquibancada, de cadeiras hoje, mas eu não largo o nome arquibancada em hipótese nenhuma. Eu dizia, olha, o Confiança estreou na temporada, foi nossa estreia. Foi um jogo que nós tivemos oportunidade de sair atrás. O ABC teve chances também quando o jogo estava 0-0. Time bom do ABC. Mas o ABC jogou bola, isso é importante. Nós vencemos um time que jogou bola aqui, que teve chance, mas que deu espaço. E nós conseguimos vencer, perdemos bastante gol. O Confiança poderia ter vencido mais facilmente. Eu concordo com o Lucas, aquela bola de Rafael Vila devia ser chutada, colocada no canto, tentando deslocar o goleiro, fatalmente seria gol. Mas, velho, eu vou dizer, é uma tentação, não encheu o pé numa bola daquela, eu falo, porque eu tô ele encheu, ele encheu. Quando uma bola daquela sobra, a vontade que você tem é furar a rede, pô. Ele tá sozinho na pequena área, pô, sozinho. Sobra perto, você diz, não, o goleiro não vai conseguir tocar na bola aqui, se acertar uma pancada. E ele soltou o pé, mas o goleiro ainda conseguiu desviar. A gente teve aquela bola na trave, o Sampaio também teve uma bola na trave no primeiro tempo, uma bola cruzada. Foi um jogo bom, velho, aberto, foi bom de se assistir. Quem esteve no Batistão hoje vê um bom espetáculo de futebol. Isso é importante ser frisado. Na Série C também tem futebol de boa qualidade, de bom nível. E algumas coisas me chamaram a atenção na Confiança. Primeiro, o fato da gente ter um elenco mais jovem, para mim, contou bastante, porque quando ocorreram as mudanças, o Daniel Paulista mudou bastante bem. Uma por questões. Mudou para vencer. Mudou para vencer, duas por questões físicas, mas ele não foi o óbvio, ele mudou um pouco o jeito de ser do time. E aí a gente coloca o Ítalo, o Bruninho e coloca o Renan Gorni, jogadores jovens, com muito vigor físico. E o time titular em si já deu uma rejuvenescida. Alguns jogadores mais experientes também têm bastante condicionamento físico, como é o caso do Rafael Vila. O Vertinho é um caso à parte. Lucas tem razão. A gente só joga pedra em árvore que dá fruto. E Everton é uma árvore frondosa há bastante tempo lá no Sabino Ribeiro. Já é a sexta temporada que ele está no Confiança. Ele teve essa curta passagem pela Água Santa lá do interior paulista. Mas ele é o farol do Confiança. Quando o Everton vai bem, a gente sempre diz isso, né? É claro que às vezes ele oscila, é claro que às vezes ele esquece um pouco do jogo, mas que reestreia. Ele voltou melhor do que saiu, disso eu tenho certeza. Se a gente pegar o final da Série C do ano passado e pegar o Everton de hoje, olha, foi uma atuação... Não, ele estava senhor do meio do campo, roubando bola e armando. Um posicionamento muito bom que o Daniel Paulista encontrou para ele. Ele não jogou de meia. A Confiança continuou com o esquema com três. Só que dos três, era Everton e Vila. Muito qualificado. Era Amaral, Everton e Vila. Uma saída de bola muito boa. E funcionou bastante. Principalmente quando o Ítalo entrou. Eu fiquei com pena do lado defensivo direito do ABC quando o Ítalo entrou. Porque aquelas tabelinhas de Everton, Ítalo e Radar, pô, é sacanagem. Eu gostei bastante. Tava sensacional mesmo. Tava bom de se ver realmente. Eu até não quero me empolgar a musicar os nossos jogadores. Deus nos livre. Mas o que eu vi hoje no Batistão, eu fiquei feliz. Eu saí feliz. Hoje foi o dia das mães, mas eu ganhei um presente. Muito bom, muito bom. Assim, eu não quero me iludir, mas eu já tô iludido, meu irmão. Também se eu... Me iluda, dragão. Sempre ficar, sempre esperar o pior, eu não vou me iludir em nenhuma época do ano. Eu quero pelo menos uma semana de ilusão, porque eu mereço depois de tanto sofrimento. Vamos falar dos jogadores que Lucas citou, Felipe Lima e Tito. Sobre Felipe Lima, eu confesso, Lucas, que nos jogos anteriores eu vi alguma evolução dele. Eu tava achando, ó, mais cedo ou tarde ele vai engrenar. Mas hoje, de fato, ele foi bem abaixo. Inclusive, saiu machucado. E aí, enfim, segui Na regra dele vai ser mais... Fala, né? Hã? Mudou a escala. É, mudou a escala agora. Jogou quatro, Felipe Lima tá muito mole, pô. É um cara que não decide nada, não abre um jogo, não dá um passe vertical. E você tem que ver, pô, como ele é facilmente marcado, como rouba a bola dele com muita facilidade. Não tem como, pô. Eu não sei, esse cara voltou lá de Caxias do Sul. Péssimo, pô. E a gente sabe quem era Felipe Lima. Mas infelizmente esse não é o ano dele e eu não estou enxergando a evolução. Daqui a pouco acaba maio, a gente vai para o mês 6, daqui a pouco o forró já está tocando e ele não mostrou ainda para que veio, o cara está muito mole. Então, será que ele realmente está discrepante do time. Tito não, Tito é só ele querer. Tito é só uma questão mais de vontade, eu acho. De ele ir de encontro à bola. Porque os colegas estão dando passe para Tito e aí ele atrasa um pouco a ida para a bola e isso. Parece que é passe errado, mas não. É porque Tito não tá indo de contra a bola. E ainda faz aquele gestinho dele, sim, que ninguém gosta, né? Irrita. Como se o cara tivesse dado passe errado. Mas o Felipe Lima não. Felipe Lima tem que sair do time. Felipe Lima tem que sair do time com confiança evoluir ainda mais. Será que o Felipe Lima atrofiou os músculos lá com o frio da Serra Gaúcha, velho? Tá bichado mesmo. Possível, mas é... Enfim. É, sobre Tito, eu vou insistir, cara. Enquanto ele estiver lá... trombando com zagueiros, ele não vai render. Em São Luís, quando o Confiança já estava 1-0, que o Sampaio foi para cima, que não tinha como, não tinha mais meio campo, era um bloco defensivo e Tito, ele precisava voltar para receber a bola e tentar o drible como zagueiro, e ele conseguiu fazer umas boas jogadas. Não deu continuidade porque não tinha ninguém que encostasse com ele. Então, mais uma vez, todas as vezes que Tito quer sair ou consegue sair, eu não sei, também não vou botar tudo na conta dele, ele consegue, ele tem um domínio de bola que é fantástico. O cara manda uns tijolos. Pronto, Mike, ele domina. Temos uma solução, pô. Bota o Renan no comando de ataque, tira Felipe Lima do time e bota Tito ali na de Felipe Lima. Pronto, tá resolvido, pô. Pode ser o... Enfim. Mas aí você tem que contratar uma Kombi pra voltar. Você tem que contratar uma Kombi pra Tito voltar marcando, porque ele não vai descer. Mas assim, ainda que eu esteja com muito boa vontade com o Tito, uma coisa é inegável. O Confiança estava jogando bem quando o Tito estava em campo, mas quando ele saiu, a pressão ele aumentou pelo menos 50%. A pressão ficou absurda. Edson começou a fazer milagre atrás de milagre. Lembrando Everson, como o Jones falou. Então, assim, a mudança do time sem Tito, ela foi assim, foi muito clara, foi assim, absurda. Tava ali desenhada na frente de todo mundo. Então, que algo deve ser feito pra gente não perder o jogador que a gente sabe da qualidade dele, do investimento que o Confiança faz nele. Por outro lado, esse jogador também não pode ser um problema na defesa. Então, Tito, essa temporada, acho que fez 3 gols, 2 contra o Sampaio. Um de pênalti e outro que o zagueiro caiu de bunda e a bola sobrou para ele. Então, é muito pouco para essa temporada. Esse jogo, a gente tem que se segurar para não se empolgar mesmo. Porque até essas substituições são aquelas substituições que botaram fogo no jogo. Aquelas substituições que vêm para dar mais velocidade, para o time ir para a vitória, como no final aconteceu. Então, até nisso, o Confiança fez um grande jogo. A segunda bola, o tempo todo era nossa, ali no segundo tempo. Tava tendo um domínio, um desempenho muito interessante o time. Então, é torcer para continuar nessa pegada mesmo, porque futebol, como já foi falado aqui, né? Toda hora muda, é uma nuvem, né? Tá colorido agora e pode mudar a qualquer momento. Olha, sobre o Felipe Lima, eu também vi uma evolução dele. Eu achei que ele não estava perdendo muitas bolas nos outros jogos. Eu acho que ele hoje não foi bem. Hoje realmente ele não foi bem. E também já deve ser em razão da contusão que ele já teve hoje. Se ele machucou, provavelmente ele já estava sentindo algum desconforto na coxa, que geralmente é o problema dele, e aí ele já estava com a condição física reduzida. Pode ser isso. É um problema que já aparenta ser crônico. Isso é um problema para um cara que até... Ele não é jogador mais velho, deve ter uns 27, 28 anos. Né? É um problema. Agora, sobre o Tito, eu também vi uma evolução do Tito. Ele começou a brigar mais, começou a se envolver mais nas partidas. Só que ele ainda está muito disperso, velho. Ele está de um jeito, no modo, ele está no modo Messi, entendeu, velho? Porque o cara vai na linha de fundo, ele vai para entrada da área e esperar a bola pra chutar. Velho, você não vai fazer gol dali, pô. Dali é Messi, entendeu? Centroavante no Brasil, ele tem que entrar e dividir com o goleiro, como ele dividiu naquela bola que sobrou pro Rafael Vila. Ele fez o que ele tinha que fazer, foi lá, dividiu com o goleiro, a bola sobrou pro Rafael Vila, quase que a gente abre o marcador. É isso que ele tem que fazer. Dedicar mais. Talvez isso seja um problema de quem não jogou centroavante a vida toda. A gente sabe que Tito, ele mesmo já revelou isso, ele jogava do lado de campo. Ele virou centroavante em 2017, aqui no Confiança, e deu certo. Mas era um centroavante, como o Mike sempre lembra, que joga de uma forma diferenciada, com bastante mobilidade. Essa mobilidade, ele ficou um pouco mais forte, 2 anos pra cá, eu acho que ele perdeu um pouco. Ele não tá tão mais rápido nos dribles, que ele nunca foi veloz, mas ele sempre foi rápido nos dribles. Ele não tá mais da mesma forma, né? Então, isso é algo que afeta. Já o Renan, ele tem uma habilidade muito boa. Ele é leve. Então, tinha a bola que ele caía para um lado, caía para o outro, tabelava, dividia, encostava no zagueiro. Mas a gente tem que lembrar. Menino, né? 23 anos. Menino, isso é importante. Eu gostei de confiança de ter mudado o perfil do elenco para um elenco um pouco mais jovem, mas também já entrou com jogadores descansados, e isso influencia tudo. Tito cansou também os caras, porque dividiu tal, e isso influencia. Agora, eu quero, vocês não falaram, mas eu vou falar de alguém assim que tá me enchendo os olhos. Ari Moura joga muita bola, velho. Não sabia, não. Impressionante. Ele tem aquele pezinho invertido, aquela bola invertida. Se a gente tiver um jogador que joga do lado esquerdo, rápido entrando, sai na hora do gol o tempo todo, sai na cara do gol todo. Quanta bola ele enfiou pros caras, pô. Tomara que não, o problema que ele tenha sofrido hoje, que eu acho que foi só uma pancada. Não afaste por mais tempo. Até porque a gente precisa muito dele, mas é de encher os olhos, viu? Um jogador que a gente não esperava. Grata surpresa. Grata surpresa. Me lembra Álvaro. É diferente, né, Jones? Álvaro tinha mais força para chegar na linha de fundo. Ele não chega, ele busca, ele centraliza um pouco, né, para dar aquela bola invertida dele, né? Sim, mas esconde a bola do mesmo jeito. Os caras tomam a bola, é difícil. Ele tem aquele pezinho de tesoura, né? É, o pezinho de tesoura, vai levando. Daqui a pouco passou um, dois, às vezes. Joga muita bola. E o Amaral também, né? É um destaque aí. É um cara que não tá aparecendo muito pra torcida, mas é um volante ali que tá fazendo a cabeça de área com maestria, viu? Foi impressionante, Amaral. Ninguém ganha o apelido Amaral à toa, né, velho? Realmente. E o Confiança hoje anunciou o Pingo, né? Que já teve uma passagem aqui pelo Confiança. Não é Pingo de Leite, não. É o Pingo Carimbo, atacante, né? Pingante, mais um, de beirada, né? E eu acho que a gente continua só com o Tito e com o Renan como camisas novas. E Kivel que deve voltar aí lá no próximo mês. Tô sendo aí que ele volte como ele, quando ele parou, que ele tava muito bem. Sim, sim. Bem, então vamos às perspectivas da semana. O Confiança evoluiu e, antes de falar isso, é importante que a torcida entenda que evolução no futebol e em tudo na vida não é uma coisa linear. Jogou bem hoje, vai jogar melhor amanhã, ainda vai jogar melhor depois, existem sempre altos e baixos, flutuações que são naturais. Então, se por acaso o próximo jogo não for tão bem, não tacar pedra não vai adiantar. Assim que como na fase ruim, tacar pedra não adiantou de nada. Mas vamos lá para as perspectivas dessa semana. Finalmente vamos ter uma semana mais tranquila, em que pese a viagem à Imperatriz, mas não vai ter aquela loucura que foi a volta da Série C com o jogo de domingo e quarta, sábado e terça. Quais são as suas perspectivas, Lucas, para essa semana? Eu, por mim, Daniel deixava alguns jogadores aqui em Aracaju, como Felipe Lima, entendeu? E vai para Imperatriz, para essa viagem aí, parece que super cansativa. Vai com um time bem fechadinho, a gente tá com jogadores rápidos para explorar aí o contra-ataque num segundo tempo aí com o Imperatriz mais cansado. Não sei como é que é o campo lá em Imperatriz, mas provavelmente deve ser um campo duro, porque o campo da capital, que é do Castelão, onde joga o Sampaio, o Moto, já é um campo, aqueles campos antigos, né, do futebol brasileiro, que a gente já não tem aqui, o Batistão já é um campo mais moderno. Então o de Imperatriz deve seguir a linha do Castelão, aquele campo pesado, grama alta. Então vai ser um jogo muito físico, e o Imperatriz vai tentar se impor, né, tá em casa, nos seus domínios, mas eu acho que o Confiança tem tudo para embalar, vencer e ir por 6 pontos. Acho que é só o Daniel ajeitar direitinho a estratégia, como fez lá contra o Sampaio, que dá pra gente vencer o Imperatriz também. E no mais, um abraço aí pra todo mundo, né? Da massa proletária, que a gente tava tentando se segurar pra não se empolgar demais. Beleza. Jones, como é que você, quais suas perspectivas para essa semana que se inicia hoje com mais tranquilidade que as outras? Primeiro eu quero mandar um abraço pro elenco proletário. Imperatriz Maranhão é tão longe que eles já saíram de ônibus, estão chegando agora já em Porto Velho. Passando pelo estado de Alagoas. Um abraço, jogadores. Mas falando sério, uma coisa boa dessa logística muito ruim lá de Imperatriz do Maranhão é que a gente vai pegar, jogar com eles agora. Então a gente tem um outro jogador com problema físico, mas no geral a gente tá com um elenco no início do campeonato, então isso é bom. O pior seria jogar com, fazer essa, já pensou jogar, fazer essa viagem no final precisando do campeonato, precisando vencer e a penúltima rodada, então é uma vantagem. A gente vai pegá-los agora no início do campeonato. Outra coisa, eles vêm de um resultado ruim, eles empataram em casa com 13, que teoricamente, sendo bem realista, a gente já analisou isso algumas vezes, que a gente espera que Confiança, 13, Imperatriz e Globo sejam os times que tenham mais dificuldade para ter um desenvolvimento mais tranquilo na Série C, com possibilidade, brigando para não cair. Resumindo, é isso. Então eles tiveram um resultado ruim com um adversário direto, com 13 em casa, vai pegar outro adversário direto, vem de duas vitórias agora com Confiança. Então eles não vão jogar tão aberto, eles não vão dividir peito aberto, eles já têm um nível de pressão, que é, poxa, dois jogos seguidos em casa, a gente não pode, por exemplo, imaginamos um empate, por exemplo, com Confiança lá. Seria uma tragédia para a Imperatriz, em seis jogos, em seis pontos disputados em casa, conseguir apenas dois, depois mais duas partidas fora. Se a logística é ruim para nós para chegar lá, é ruim para eles também para sair. É. Tem que pensar nisso. Não, então, Jones, até porque quando ele saiu de Imperatriz para enfrentar o misto do Náutico, o time bem reserva do Náutico, tomaram de quatro. Náutico, a força deles Náutico tem que hoje perdeu em casa. Náutico que hoje, lembrando, perdeu em casa pro Ferroviário. Ferroviário é o líder. Ferrão vai dar trabalho. Ferroviário vai dar trabalho. Bom, falei você semana passada, é um bom time. Bom time. Então, é jogar inteligente. Então, a gente não precisa estar propondo o jogo. Eu acho que aquela saída que a gente falou no podcast da semana passada, a respeito do jogo contra o Sampaio Correia, ainda pela pré-Copa do Nordeste, eu dizia, olha, eu acho Confiança, precisa jogar, voltar para cima de três volantes, só que precisa colocar um homem em tese de velocidade, que ele escolheu o Arimura. E deu certo pra caramba. Confiança estava naquela coisa do nervosismo, mas jogou bem. Jogou suficiente para uma partida fora de casa decisiva. E ganhou. Ganhou bem, 2-0. Nós tomamos gols, tá? Então, eu acho que é manter essa formação com três volantes. Eu não sei se talvez o volante seja o Everton, porque o Everton foi muito bem, vai ser muito difícil tirar o Everton do time. Mas é manter essa coisa e colocar um jogador para ter o contra-ataque. Agora a gente tem jogador de contra-ataque. A gente tem o Bruninho, que é rápido e que estreou com estrela fazendo um gol. Exatamente. A gente tem o Pingo, que vai chegar aí, que a gente sabe que é muito rápido, ele já jogou aqui no Confiança, corre bastante. Tem o Ari Moura, tem o Jonatas, né? Sim. Então nós temos opções. Hoje nós temos opções para o ataque. É colocar alguém para jogar. Eu ainda daria uma chance de novo ao Tito, porque o Renan Gordon entrou bem, mas como eu disse, já foi no final do jogo. Tito já tinha cansado dos adversários. E Renan Gordon perdeu um gol que não pode perder. Bruninho ajeita para ele de cabeça, ele tenta dar um voleio e tem uma finalização. Era para ele ter matado ali, ele tava sozinho. Ele podia dava para ele dominar, ele tava muito só. Ele dava para dominar, dava para cabecear. Dava pra tentar dar de chapa, que era mais simples. Dava pra fazer muita coisa. Tentou o lance mais difícil. Ele foi dar uma de Cristiano Ronaldo, perdeu. Ele foi dar uma meia bicicleta de Bebeto, aparecia Juno Baiano, pô. O voleiozinho de Bebeto. Voleio assim. Mas não tô dizendo que você é ruim não, Renan. Gostei de você, mas foi um voleio de Juno Baiano. Então eu entraria da mesma forma. Então Confiança tem que jogar de forma inteligente. Tem que jogar de forma inteligente. O que eu já começo a me convencer que Daniel Paulista é bastante inteligente pela forma que, pelas escolhas que ele tem feito. E nós vamos voltar com a vitória. Um empate é bom, mas a gente vai ganhar. Beleza, beleza. Antes das minhas observações finais, eu quero fazer uma ressalva aqui. O problema de chegar à Imperatriz não é da cidade de Imperatriz. O problema é da CBF, que tem um contrato de exclusividade com a Gol. E a Gol não opera para o aeroporto de Imperatriz. Imperatriz é uma cidade grande. Perfeito. E tem aeroporto. Então, vamos evitar qualquer tracinho de xenofobia, ainda mais dentro do nosso querido Nordeste. Imperatriz é uma cidade muito massa. Torcedores do Imperatriz são muito gente boa no Twitter. Cavalo de aço. Então, cavalo de aço, pra encarar eles lá dentro é complicado. E o time deles é, tem lá suas qualidades também. É, bem, campeão maranhense. Campeão maranhense. Bateu o Motoclube, que era a sensação do Maranhão há até pouco tempo, em São Luís. Então, não, o cavalo de aço não, não se joga só em Imperatriz, não. É, bem, o que vocês falaram, eu não tenho nada mais a acrescentar. Só agradecer a vocês e a torcida que tem nos acompanhado e dado feedback muito positivo do nosso podcast. Desejar uma ótima semana a todos. Neto Brito, meu jovem, meu azulino, vá em paz, descanse em paz. A mamães azulinas, ótimo dia de vocês, grande presente vocês receberam. E torcida, vamos continuar acreditando e apoiando. Muito obrigado por tudo. Pra cima deles, dragão, e fui! Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória.